Edição número 261 de Livros com Rumo, seja muito bem-vindo. Mais uma emissão aqui na Universitária, mais uma convidada. António, apresenta a nossa emissão desta semana. Depois de um pequeno intervalo, também para descansar um pouco aquilo que foi a lufa-lufa das correntes escritas, regressamos com uma autora que também esteve presente nesse encontro ibérico de literatura, Sofia Marrecas Ferreira, uma grande escritora, uma romancista, que de facto procura sistematizar e concentrar naquilo que é a ficção e a criação literárias. Da sensibilidade do mundo visto pelo lado das mulheres. Não é uma escrita nem uma escritora feminista, não o assume. De qualquer das formas, é o um mundo visto, interpretado, criado, vamos lá, justificado pelo outro componente, que é o lado mais afetivo e mais sensível, que é a mulher. É a autora de Às vezes o mar não chega, e é este o mote para a nossa grande conversa, também tendo como contraponto O Sangue da Terra. É o Alentejo, com os seus dramas, com as suas desilusões, com os seus amores, paixões, angústias e, ao fim e ao cabo, todo o drama que é a componente humana. É uma excelente conversa para perceber uma das novas vozes daquilo que é a moderna literatura portuguesa. A equipa de Livros com Rumo aproveita a circunstância para desejar a todos os ouvintes uma boa e feliz Páscoa. Boa noite e melhores leituras. Sofia Marrecas Ferreira estudou Línguas e Literaturas Românicas na Universidade Clássica de Lisboa e na Universidade de São Paulo. Obteve um mestrado no King's College de Londres com uma dissertação sobre o lisboeta queiroziano. Fez a sua estreia no romance em 1995 com Mulheres de Sombra. Em 2011 publicou Às vezes o mar não chega, o seu sexto romance, uma edição da Porto Editora. Boa noite, Sofia. Obrigado por ter aceito o convite do Livros com Rumo. Para início de conversa, O Sangue da Terra, O Alentejo, Duas Mulheres, Tomasa, a mãe, e Catarina. Catarina, que faz assim uma espécie de ponte entre o mundo urbano, cosmopolita, aberto, a toda a receptividade de experiências e a outra forma de entender as coisas e o mundo, sem deixar as suas raízes alentejanas, um conflito interior que provavelmente num primeiro momento poderá afastar estas mulheres, mas ao fim e ao cabo, mãe e filha são para a vida. São mãe e filha, são sempre para a vida. Elas têm duas, vivem duas vidas completamente diferentes. A Tomasa é uma mulher que se prendeu a um homem e que dedicou a vida toda dela a esse homem, e esse homem era um homem que tinha outra mulher e nunca quis deixá-la, e Tomasa foi-lhe fiel toda a vida, e até em Lisboa, quando ela, antes dela ir dormir, ela olha sempre à janela e diz-lhe boa noite como se ele estivesse presente. Vive de saudades, vive de memórias do passado, e enquanto Catarina vai descobrir que esse homem é o pai dela, e então vai querer libertar-se um pouco dessa situação, mas paradoxalmente acaba por cair um bocado no mesmo tipo de situação, porque também se apaixona por um homem casado e um homem que não vale a pena, penso eu, e a única maneira que ela tem de sair dessa prisão, digamos, dessa paixão, dessa prisão amorosa, é através da sua arte, porque ela é escultora. Não são mulheres obcecadas, mulheres que a obsessão um tanto ou quanto faz perder a lucidez ou a razão, eventualmente, Isto para dizer que, independentemente da verdade estar ali ao dobrar da esquina, elas preferem olhar em frente e continuar obsessivamente apaixonadas, independentemente do caráter mais ou menos validativo ou não destes homens que as prendem à vida ou justificam de alguma forma Pois, a mas eu vida. acho, António, eu acho que são mulheres apaixonadas e a paixão não obedece a nada, não tem raciocínio, não há razão, é uma coisa que acontece, portanto não é uma obsessão, é uma paixão e elas vivem a paixão e tentam, a Catarina tenta, ao contrário da mãe, a Catarina tenta sair dessa paixão porque ela tem outra coisa na vida, ela tem a arte dela, enquanto que a mãe não tinha, porque não tinha a mesma educação, não é? Nunca foi à escola, nunca fez nada, e ao contrário, a Catarina foi à escola, a Catarina teve um mestre, que era um escultor, e então é o que a vai fazer sair, aliás, vai sair do país, que é uma forma dela recusar esse mundo, não é? Mas não penso que seja uma obsessão, a paixão acontece, acontece, passa, desaparece. Entretanto, as pessoas vão tentando viver o melhor que podem, não é? E sobreviver o melhor que podem. Fazendo a ligação a este, às vezes o mar não chega, não é de qualquer forma uma ligação, vamos lá, o tema recorrente de alguma das suas obras anteriores, que depois acaba, de alguma forma, se quisermos, ligar também este seu novo romance, o destino, mulheres que, independentemente de perceberem, depois já lá iremos adiante, quando escalpelizar um pouco mais este seu livro, independentemente de tudo, estas três mulheres, quatro depois de outra forma, continuarão sempre obsessivamente a olhar para Leonardo como, vamos lá, o astro-rei que justifica de alguma forma a vida e a atuação destas mulheres. Não, eu não penso que seja assim. Eu penso que elas estão todas apaixonadas. Aliás, o tema do amor, da paixão, do ódio, do sofrimento é o tema de todos os livros desde que o homem começou a escrever, penso eu. Aliás, o Alçada Batista dizia-me sempre: sabe, Sofia, o que comanda a vida é o mundo dos afetos. E não há como sair daí. Ou gostamos ou não gostamos, ou somos apaixonados ou não somos, ou odiamos ou detestamos. Mas temos sempre uma reação emotiva diante das situações. Agora, estas três mulheres que amam o mesmo homem e que paradoxalmente também é a figura menos importante do livro, não é? Não tem muita expressão, o Leonardo não tem expressão no livro, ele é, digamos, uma espécie de um pretexto. E, portanto, elas são apaixonadas, mas elas. Sobretudo, são três irmãs que amam o mesmo homem. Nenhuma delas sabe que a outra também está apaixonada por esse mesmo homem, mas a mais velha percebe que está envolvida numa, digamos, passando a expressão, numa alhada de todo o tamanho, e ela vai tentar sair dessa situação e proteger as irmãs desse homem que afinal só existe pelo seu não amor, que não é ódio, o não amor não é ódio, é simplesmente uma maneira de se amar a si próprio. E esse homem está cheio de amor por si próprio e, de facto, ele nutre-se e alimenta-se do amor que todas as mulheres lhe dão, Acabou. mas não retribui com nada. Pode dizer-se, agora fazendo assim uma leitura um pouco lateral ao seu livro e partindo também do livro, que Leonardo é assim um pouco de um certo Portugal que se perdeu, de algum Maria Alva, se quisermos, que era muito típico uma sociedade machista, uma sociedade Completamente. arraigadamente misógina, naquele sentido em que o meu umbigo do homem é que interessa, independentemente de quem do outro lado estará ou não está, ou mais ou menos ofuscada Claro, com a minha Leonardo. atuação. É um pouco este retrato deste Maria Alva, típico de uma certa sociedade portuguesa, uma certa Completamente. cultura. Não, mas está muito bem visto, porque é isso mesmo. O Leonardo representa o Maria Alva que existia e acho que ainda há alguns Maria Alvas por aí, e então, sobretudo nos lugares pequenos, como no Alentejo, ainda há alguns, não é por nada que este Leonardo, digamos, é filho de um fidalgo, tem terras, o que ele faz é que tenta fazer fortificar as terras que ele tem e pega touros. E, portanto, é realmente a expressão do homem machista que tem que... Subjugar ao fim e ao resto caprichoso quanto basta o suficiente para quase se enlanguescer com aquilo que provoca na mulher. É um pouco esta vaidade interior, exatamente, um jogo narcísico nulo, de efeito nulo, mas é um pouco esta a ideia que este indivíduo, este um dos homens do livro, representa. É isso mesmo, é o que eu estava a dizer, é o amor a si próprio, é um homem que se ama a si próprio, não é? E que para isso precisa se alimentar do amor que as mulheres lhe dão, e quando não, então tem que enfrentar uma força maior que a dele, que será um touro, não é? E por isso também, no fim, quer dizer, ele tem... Já lá iremos, essa parte final, porque isto tem um fio condutor, iremos ver que... O livro fica logo marcado com o nome da personagem, se quisermos, mais sensível disto tudo, a meu ver, que é Amália. A criança que representará, provavelmente, um certo caráter pueril, ingênuo o suficiente, que ainda não tem o contacto com o mundo dos adultos, corrupto. De qualquer das formas, esta predestinação quase inicial de Amália, o destino, a tragédia, familiar e pessoal, aquela marca física que ela também transporta consigo, ao fim e ao resto é um pouco esta a dimensão que todo este livro também vai carrear nestas páginas, juntando a todos estes personagens, a Vitória, a Violeta, a Eugénia e até ao próprio Sebastião, que nós iremos ver mais tarde. É um pouco este jogo simbólico que todos estes personagens, qual uma tragédia grega, eventualmente, já iremos ver o papel da Ambrósia, penso que é assim, é um pouco esta ideia que pretende transmitir. Diga-se que é um bom romance, fica já aqui a minha... É não tem nada que agradecer, é um excelente romance. Foi uma grata e grande surpresa, mas é um pouco este jogo que pretende transmitir ao manipular, ao caracterizar e permitindo depois ao leitor fazer este tipo de... uma das possíveis leituras deste romance. Não, a Amália realmente é uma personagem muito importante no livro, porque ela aparece muito discretamente ao princípio e depois é através dos olhos dela que a gente vai tentar ver o que é que se passa, porque é uma menina que tem 11 anos e tem um defeito físico, e qualquer criança que já tenha assim uma marca é forçosamente solitária e amadurece muito mais depressa do que a idade que tem. E então a Amália, realmente, ela vai ver que esse Leonardo é um elemento perturbador, não só para a mãe, como para as tias, e ela própria faz desenhos desse homem que ela não percebe quem é, não sabe, mas sabe que ele está a perturbar, que ele está a fazer mal, e é uma coisa que a incomoda, e ela então tem essa boneca que é contratempo, e a contratempo é... Digamos que é um símbolo, porque quando ela era mais pequena, sempre na escola diziam sempre: ah, esta miúda é um contratempo. Tanto tempo casta, apenas admirada, tanto tempo casta, nunca amada. Agora, de dia impaciente, conto as horas que impedem a tua chegada. Viajas, como sempre, trajando o manto do homem invisível. De noite, vens velar o pranto previsível. Promessas leves, que a dor é breve, preliminar do amor que me atravessa. Thank you. sempre, trajando o manto do homem invisível. De noite vens velar, vens velar o pranto previsível. Promessas leves, que a dor é breve, preliminar do amor que me atravessa. Mas esta marca, por exemplo, de Amália, e há alguma linha, uma rede que se estabelece aqui, por exemplo, com Sebastião, que também é filho de uma mãe solteira, tem uma outra marca, um outro estigma, que vive numa pensão, quase, às expensas, quando a mãe de Pascoalina, a avó. Estas complicidades que se estabelecem depois entre a avó e a Amália, depois o próprio Sebastião, como personagem quase um tanto quanto cinzento, trabalhado o suficiente mas para perceber que à sua volta também se desenrola qualquer coisa que ele não consegue perceber e dominar. É um pouco também este jogo que estas duas personagens secundárias, vá lá, Pascoalina e Sebastião, também são envolvidos nesta tragédia, ao fim e ao resto. Tem esta dimensão? Tem, porque o Sebastião é... Em princípio é o pai da Amália, não é? Supõe-se. Supõe-se que é o pai da Amália. E Pascoalina, quer dizer, eu penso que nós, ao longo da vida, nós podemos só dar o que nós, nós recebemos. É difícil, é bastante difícil darmos muito mais que o que recebemos, é aquelas coisas que nos ensinaram. E Pascoalina, que é a avó da Amália e a mãe de Sebastião, porque Sebastião é filho de pai incógnito, aquele estigma, aquela marca, é. Também é um pai ausente, portanto, é um e Sebastião ausente. Está encarregado de criar uma criança que, até nós sabemos no final do livro, depois, quem o ler, que há ali qualquer coisa que nem é a intuição, há qualquer coisa ali que ele percebe, que anda no ar, mas não sabe perfeitamente de onde é que, ou nitidamente, de onde lhe cheira ali a queimado, que algo não está bem, que torna este homem também uma personagem errática, porque não aguenta profissão, não aguenta sítio, esconde, constrói cenários possíveis e imaginários de profissões a ter ou a haver, ou tidas ou nunca tidas. Portanto, há aqui qualquer coisa em que estas personagens, todas elas, patinam um pouco num universo assim, um tanto ou quanto neurótico, se quisermos. É verdade, quer dizer, de uma maneira geral, eu diria que as mulheres sobrevivem muito melhor, digamos, que os homens neste romance. Sebastião não teve pai, não sabe quem é o pai, e sempre viveu com a mãe trabalhava na pensão, lavava o chão, fazia a comida, engomava, fazia essas coisas todas. E é fruto de uma noite de amor, supõe-se. E é fruto de uma noite de amor porque a mãe dele apaixonou-se por um homem que ela pensou que o homem ia ficar com ela, e o homem nunca ficou com ela. E então ela criou esse filho lá na pensão, no meio dos hóspedes e dos programas de televisão absolutamente insólitos. E portanto, o Sebastião só se acostumou a ver a mãe a trabalhar atrás dos fogões, no meio de cheiro refogado, e portanto, isso tudo criou nele uma certa insegurança. E por isso é um homem que também não tem muitos alicerces, não tem. Segurança em relação à vida, porque ele percebe, mas segue, faz uma carreira académica. Conhece Violeta na universidade. Depois aí há um triângulo amoroso entre Leonardo, Sebastião e Violeta, que depois irá ter as consequências que. Portanto, há todo aqui vários planos que se vão desenrolando, qual esferas muito bem oleadas, em que um plano, qual caixa chinesa, uma matrioshka, se vai abrindo sucessivamente e nós encontramos uma nova surpresa narrativa. Também pensou neste aspecto, por exemplo, quando joga com estes dramas interiores, em que Sebastião admite perfeitamente que Amália é a filha e nós, como leitores ou receptores desta mensagem, percebemos. Não no Talvez imediato, não. talvez não. Pois. Claro que sim, não é? Quando uma pessoa escreve, nunca, nunca nada é por acaso, não é? As coisas são bem trabalhadas e são bem estudadas. Portanto, evidentemente, quando eu criei a personagem Sebastião, eu sabia muito bem onde é que ele ia parar, não é? Agora, ele, coitado, não sabe o que eu sei, mas depois, é como dizia o Fernando Pinto Amaral hoje de manhã. As personagens, a partir de certa altura, nós criámo-las, mas a partir de certa altura elas já não nos pertencem e nós temos que as seguir. Elas têm uma vida própria, Autonomia, têm começam a autonomia, adquirir. são independentes e se nós quisermos interferir, parece paradoxal, talvez para um leitor, mas é verdade para quem constrói a narrativa, a partir de certa altura, nós temos que seguir. O que ultrapassa a nossa criação, porque senão, se queremos interferir muito, mudamos a estrutura toda do texto e é outra história e recomeçamos tudo de novo, já não pode ser o que nós tínhamos pensado. Portanto, claro que sim, que ao princípio eu pensei nisso tudo e depois eu fui seguindo o Sebastião e fui seguindo a Amália e fui seguindo toda a gente e vendo as vontades que eles tinham. Nós depois iremos ver que, antes de chegarmos, Vitória é uma mulher quase supostamente de armas, uma mulher obstinada, uma mulher que não vai muito atrás das crendices de Eugénia, que faz ali o papel quase daquela mulher típica portuguesa vestida de negro à volta da igreja, do adro da igreja, com uma religiosidade muito imensa, naquele sentido em que percebe-se que é um ardil usado por ela para perceber, eventualmente, onde estará a verdade de uma fixação que ela tem em relação a Leonardo, mas não percebe que haja retorno desta mesma paixão que ela nutre por este homem. É um pouco esta ideia que possibilita ou não ao leitor, como eu, eventualmente, quando olha ou lê este seu romance. Assim, a Vitória é uma mulher de paixão, é uma mulher física, é uma mulher que cheira à terra, Carnal é a mesmo. mulher carnal. Ela é toda ela é física, ela parece que sai do chão. A Eugénia É a mulher do silêncio, introspectiva, por esse é lado. uma mulher muito mais calma e muito mais. Está sempre vestida de noiva, e dá as voltas à igreja porque paga as promessas das velhotas que não conseguem lá chegar. E ela tem uma maneira muito, muito calma, de facto, de viver a vida, porque ela não pede muito, ela não exige muito, ela simplesmente vive o amor dela assim, sem pedir nada em troca, sem ele saber. E a maneira dela, o que ela gosta de facto é dedicar-se às pessoas, portanto ela distribui afeto, ela faz doces. O que é que a Eugénia faz? Faz doces para fora. Ela podia fazer outras coisas, mas não, faz doces. E doces é um mimo, Sem é uma coisa, dúvida. é meiga, é uma Mas coisa. essa eterna noiva, que nunca será noiva, não potencia um pouco, vamos lá, uma leitura de ressabiamento que esta mulher pode interiormente, independentemente desses mimos, dessa delicadeza, dessa. Sabe-se que o fazer o doce de facto implica muita subtileza, muita atenção, muito carinho, mas a simbologia da noiva eterna ou da eterna noiva não há, por outro lado, vamos lá, subliminarmente, qualquer coisa de neuroticamente desviante, naquele sentido em que começa a recalcar, tão recalcar, que a coisa acaba por, vamos lá, já não haver segurança nem certeza de qualquer atitude que esta mulher venha a tomar. Claro que sim, mas, claro que sim, a Eugénia, ela é um bocado neurótica, mas nem tanto, porque no fim, quando, enfim, quando Leonardo está incapacitado por várias razões, ela justamente ela tem um pensamento um bocado cruel. Uhum. É que agora ela pensa, agora que ele está assim, agora é que eu vou ter poder sobre ele. Sobre ele. Não é? Portanto, ela não é tão ingênua assim. Uhum. Frase assassina de Vitória que lhe diz: agora podes tomar conta, deixo-te o homem para tomares conta dele. É um pouco este jogo, independentemente do que a Sofia estava dizendo, que é verdade, também é um pouco, vamos lá, uma consequência direta de que uma tem uma filha, a outra tem a eroticidade, se quisermos, na sua dimensão máxima, e esta mulher agora vai, vamos lá, recolher os despojos do campo da batalha. É um pouco isto. É um pouco isso. A Eugénia é completamente isso. O António leu muito bem. É exatamente isso. Ela vai recolher os restos de Leonardo. Uhum. Quer dizer, quando ele já, pronto, já não... Já não... Não vale nada mesmo. Não, exatamente. Uhum. E porque, de facto, a Vitória conseguiu vingar-se. A paixão que ela tinha pelo Leonardo atingiu um tal ponto que se transformou-se em ódio. Uhum. E, portanto, quer mais é que ele desapareça da vida dela. E por isso diz à irmã, agora é todo teu. Uhum. Agora toma tu, é a tua vez, não é? Pegando um pouco na boneca que a Amália diz à mãe, a boneca sabe coisas que tu nem sonhas, nem imaginas. Não é Deus, mas pouco lhe faltará para ser. É um pouco este também este jogo que deixa aqui, ou esta possibilidade de interpretação, de que Eu nem às paredes confesso de nada tipo de verdades, mas eu e a minha boneca, que é o meu único receptor, o meu único interlocutor, que eu posso dizer que percebo a vida tal qual ela é e os dramas que estão a desenrolar à minha frente, mas eu prefiro aceitar isto com um contratempo, como um contratempo. É um pouco este o jogo que esta frase também quer dizer quando lhe perguntam, ela e a mãe, e ela responde à mãe que a boneca, de facto, até sabe coisas que não nos passa, nem te passa pela cabeça. É, tem razão. Ela é assim porque a mãe é uma mãe distante, não é? Porque ela está dividida entre o marido, que não sabe muito bem o que é que ele faz. O que é que ele está ali. E aquela paixão antiga que ela tem pelo Leonardo antes de casar com o marido com quem casou, porque o outro nunca casou com ela, não é? Portanto, casou com o Sebastião por despeito, digamos. E então a Amália percebe, porque tem uma mãe que nunca vai às reuniões da escola, que não fala com as amigas, que não convida amigas em casa, que não sei o quê, é uma mãe completamente ausente. E, portanto, a única força que a miúda tem é a boneca contratempo. E portanto, é à boneca que ela se confia, dá mais confiança e é quase mais madura do que a própria mãe. É um pouco essa ideia. Porque depois o que é que nos acontece? Nós percebemos, no meio disto, deste jogo todo que aqui está, simbólico, que há também qualquer coisa de edipiano nesta relação, ou por outra, há uma pitonisa, que é supostamente a criadora literária, que vai manipulando este jogo, jogando com importância e retirando importância simbólica a estas relações afetivas que estas mulheres e este homem têm com estas mulheres. Também é um pouco esta, vamos lá, este lado, vamos lá, vulcânico, ou a pulsão erótica que anima um pouco também este quarteto, pelo menos, que estão mais à boca da cena nesta tragédia que aqui está. É, mas a vida é assim. Eu não estou a dizer que não. Pois, mas a vida é assim, ou seja... Quer dizer, como fui eu que escrevi o livro, eu sei os momentos pelos quais eu passei. E eu penso que a vida sem uma espécie de fogo, sem certas poluções, quer dizer, não vale a pena. Quer dizer, é o tema que se falava hoje de manhã. O Fernando Pessoa dizia que a arte menor é agradar, a arte média é elevar, a arte superior é libertar. Quer dizer... Pronto, hoje em dia há muitas pessoas que não têm, se calhar, muita curiosidade, se contentam com pouco, vêem a televisão, não sei o quê e tal. Eu penso que a vida, quer dizer, eu sempre fui assim um bocado, tenho bastante energia e sempre tenho paixão por causas, por coisas, por gente, por... e então talvez isso transpareça nos meus livros, não é? Portanto, são sempre mulheres um bocado, às vezes um bocado impulsivas, às vezes um bocado... obsessivas ou corajosas o suficiente para serem mulheres, por exemplo? Pois, eu não sei se eu gosto muito dessa palavra obsessivas, porque eu nunca pensei nessa... nunca vi isso como uma obsessão. Para mim é mais paixão. É paixão pelas coisas, por fazer, pelas pessoas, pelas causas, até estátuas, há coisas que são tão belas na vida. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu estava em Roma, ainda há pouco tempo, e já tinha visto, mas tornei a ver e fiquei meia hora, 40 minutos, a olhar para aquela estátua de David. Quer dizer, aquilo é uma coisa absolutamente assombrosa. Como é que uma pessoa não pode se apaixonar por uma obra de arte daquelas? Como? A mim parece uma coisa que... não é possível. E, portanto, se calhar, estas mulheres também às vezes apaixonam-se e é tudo um bocado excessivo, mas depois recaem em si e veem que a vida... Mas é um pouco este excesso que está, vamos lá, quase na nossa... Mas não diria que é obsessão, diria que é excesso. É excesso. Não? Vamos lá, estas personagens excessivas, estou a corrigir, é um pouco, vamos lá, a nossa estrutura profunda... que campeia muitas vezes, ou por outra, é quase pecaminosamente recalcada, naquele sentido em que a moral ou a ética ou as convenções, ou seja lá o que for, porque isto já animou a tragédia grega. Isto já foi alvo de grandes tratados literários, nomeadamente grandes livros, grandes obras de arte. Claro. E, portanto, num canto do Camões, a questão de Pedro e Inês, independentemente Exatamente. De... Exatamente. Portanto, há todo o amor de perdição de Camilo Castelo Branco. Portanto, há todo um lado, se quisermos, pode permitir um pouco dizer assim... Quando os homens, ou as mulheres, no caso, olham para o seu interior, a vida faz sentido vivida no limite, nesta dimensão, assim, desta forma tão, vamos lá, vulcânica ou até virada para o humus terreno, para a carnalidade, quase, independentemente da razão, abstraindo da razão. Vitória tem consciência que há qualquer coisa, permite-nos a nós, se calhar, como leitor, dizer, ela tem a intuição que há qualquer coisa que não está bem. Mas isso... Não lhe interessa. O que lhe interessa ela é a epiderme. Exatamente. Ela vive o momento. Pois, mas a paixão é uma coisa do momento. A paixão não é uma coisa que dura toda a vida, não é? Portanto, são momentos. São momentos. É como a felicidade. A felicidade não dura toda a vida. E, graças a Deus, a infelicidade também não dura toda a vida. São momentos, não é? E nesse sentido é que eu acho que, sim, são impulsivas, são apaixonadas, são... E também é preciso ver que elas vivem numa vila onde não há absolutamente nada. Isso é muito importante. A ação passa-se em Viana do Alentejo e, quer dizer, para quem conhece essa parte do Alentejo, é preciso muita garra para sobreviver, não é? E por isso, aliás, é que eu gosto muito do Alentejo, porque acho que o Alentejo, como matéria-prima, permite criar personagens através das quais a dimensão humana aparece com muita força. Transcende muitas vezes aquela... Eu tenho muita admiração pelo ser humano, pela sua capacidade de sobrevivência e de resistência, e é justamente isso. O Miguel Torga dizia que o homem no Alentejo é como o ponteiro do sol. E é verdade, quer dizer, é um elemento... O ser humano parece que é um elemento que nasce de pé e morre de pé, porque é o único elemento vertical que se vê no meio daqueles descampados. E isso a mim parece muito importante. E, portanto, se as pessoas não tiverem uma razão para viverem, uma paixão, uma causa, uma qualquer coisa, são pessoas que se vão deixar morrer. Não é possível. Porque a vida é um privilégio. Há de ser mais claro todo dia, vais ver tudo nos lugares que tu separares entre o tanto que há para viver. Por agora é tudo confusão, tempestade, grita no mar alto, dança no asfalto, cruza os dias da tua idade. É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer viver? A noite agora acaba, a lua segue para o sol. Faz uma direita, corre que nem seta, rumo ao branco do girassol. Olha-te ao espelho, que estalegre estarás. Na boca um sorriso, nos olhos granizo do amor, hoje deixado para trás. É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer viver? É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer viver? Nesta vida, doutor de aventuras, médico de curas, ator de uma comédia sentida. Sejas o que sejas, has de ser invencível. Escolhe bem amores, enche-te de cores, pinta tudo o que em ti é possível. É vida, o que é que se há de fazer? É vida. fazer viver. Ambrósia, esta mulher meia cigana, misto, mulher druida, quase colocada num espaço não natural, mas neste caso é natural, no Alentejo, terra de passagem, de caravanas, de gente e pessoas errantes, uma mulher sem idade, quase centenária, é um pouco a mulher que vai decifrar o enigma de Delfos, é um pouco aquela, o tal mito da tragédia grega, é o coro da tragédia grega, é a mulher vestida de negro, é a mulher que vive retirada das comunidades, mas é ao fim e ao resto a mulher que é capaz de interpretar e dar sentido àquilo que é mais escondido e mais obscuro. A Ambrósia é um pouco esta mulher que existe em todos os sítios, em todos os espaços da nossa vida, que dá perante o lado mais irracional das emoções vividas no limite, alguém que diz isto não é possível porque isto é por causa disto. Há uma tragédia aqui a ser vivida que tem que parar. Bom, porque ela diz a Leonardo, e é quando Leonardo vai enfrentar de uma forma inconsciente o touro, a tal pega de touros, é após uma conversa. Portanto, é um pouco esta a pitonisa que vai pôr ordem na desordem do mundo. É, completamente. Ela não só é a pitonisa que vai pôr ordem na desordem do mundo, como ela também é, eu quis que ela fosse, digamos, a personagem que representasse o Alentejo, ou seja, ela é velha como um século, ela é grande como um gigante, ela tem uma cor acobreada, ela é torrada pelo sol, ela conhece e ela leva consigo toda a solidão daquelas searas, a eternidade daquelas searas, a vertigem daquele horizonte sem limites. Ela leva dentro de si, ela tem o conhecimento das lendas, das crenças, das mentiras, das verdades que não foram ditas, dos segredos das famílias, e ela sabe o segredo dessas três irmãs, que elas se calhar nem sabem, e como ela sabe tudo, por isso é que ela vai tentar protegê-las. Mas para mim a Ambrósia é a personificação da terra. Aliás, ela vive respirando a terra, ao compasso da respiração da terra. É uma mulher, pronto, é telúrica. É? E depois percebes que há aqui duas atitudes quase ritualísticas, não é? Ao fim e ao resto, Leonardo acaba por ser, depois de saber o segredo... Tens que contar estas coisas? Não quero. Mas, de qualquer das formas, há uma dimensão ritualística depois nisto. Mas mais importante que isto tudo, se calhar, depois, é a forma quase, vamos lá, como Ambrósia termina, a forma de a vida, acaba quase como também um ritual mágico. Exatamente. É um pouco esta magia que pretende que não se perca de tudo por um lado, mas por outro lado, uma mulher destas, não natural, não igual às outras, só pode terminar a sua vida, esse privilégio da vida, daquela forma e daquela maneira. Só pode, porque a Ambrósia tem uma dimensão muito mágica. E isso é uma coisa que sempre aparece nos meus livros. É uma dimensão um bocado mágica. É como quando está muito calor no Alentejo e vemos aquelas searas ao longe, há aquela miragem, aquela coisa que treme. E tudo é possível. Às vezes parece que a gente vê não sei o quê, não vê nada, porque não há nada, mas é a miragem. E é através daí que aparecem as lindas, as crenças. E a Ambrósia é mágica e tem, digamos que o destino dela é proteger as três irmãs. E quando ela viu, digamos, que tudo quase cumpriu, ela vai cometer aquele sacrifício e realmente aí parece um ritual. E ela tem realmente uma dimensão mágica. Este drama situa-se no Alentejo e depois, o que dá o próprio título ao livro, a página 112, Eugénia e Amália estão num ameno diálogo e depois o drama é tamanho e tanto e tamanho que Amália diz não há mar que chegue para levar esta nau da vida destas pessoas. E Eugénia responde, de facto, não há mar que chegue para transportar, portanto, esta sim, gente... Sim, porque a Amália, é um pouco... a Amália vê, a Amália percebe que, quer dizer, a Amália passa uma temporada no Alentejo e ela percebe que aquela gente toda é feita de muita solidão, é feita, que realmente as pessoas têm que ter rituais, têm que ocupar o seu espaço, o seu tempo, porque senão perdem-se. E isso é que me parece importante também no Alentejo, é como é que num lugar onde há tanto infinito, onde se poderia imaginar que há tanta liberdade... E o mar da canícula até, pronto, e como é que o homem, de facto, o ser humano, fica preso, está preso àquela terra, porque tem que trabalhar a terra, porque... Uhum. Então, há todo esse contraste, digamos, de liberdade e prisão, e a Amália percebe que aquela gente... tem dentro de si tanta solidão, há tantos segredos, há tantas culpas, há tantas coisas, e ela pergunta-se, não, às vezes o mar não chega para conter tanta coisa, não é? E sim, e a tia responde-lhe, sim, filha, às vezes não há mar que chegue. Depois, no final do romance, Amália, no aconchego e no romance da casa com o pai e com a mãe, alimenta a expectativa de ser feliz como ser uma família como as outras e ser feliz como toda a gente. Depois deste percurso turbulento de diálogos literários com aquela cena completamente genial com o Pedro e o Lobo, quando dizem o nosso senhor dá-nos tudo, o Leonardo dá-nos tudo, e vão à procura dele e ele sai-lhe por trás da porta a apertar as calças, a banalização da quais das relações afetivas ou amorosas, é um pouco isto que nós todos, depois deste turbilhão, deste tornado afetivo, as pessoas no final, os sobreviventes, serão felizes como toda a gente. Bom, isso é uma tentativa de recuperar uma certa calma, não é? Porque a Amália percebe que a grande vítima nesta história toda foi o pai, não é? E realmente ela é uma miúda, é uma menina, tem 11 anos, é pequenina ainda, e ela vê que, de facto, quer dizer, é uma família, mas cada um sempre esteve uma para este lado, outra para o outro, o pai para ali, não sei o quê, para acolher, e então ela, com o desfecho, digamos, da história, ela só espera que realmente... pronto, que tudo se acalme e que ela possa ser criança de novo e ela refugia-se no colo do pai como uma criança que quer colo, que precisa de mimo, que precisa de segurança, a segurança fundamentalmente, afeto, não é? E afinal, se calhar a tranquilidade, a banalidade da rotina de todos os dias, se calhar, afinal, não é tão má quanto isso, porque é qualquer coisa que nos dá segurança, que nos dá conforto. Então, para quê todas essas pulsões, todas essas paixões, todas essas coisas, que é um desgaste absolutamente total? E no fim, pronto, o que a gente quer é viver em paz connosco e com os outros. E por isso é que a Amália se refugia no colo do pai e pensa, pronto, agora se calhar vamos ser felizes como toda a gente. E também como se toda a gente fosse feliz, o que é um bocadinho impossível, mas pelo menos voltamos à calma e à rotina e à banalidade e se calhar pronto, a uma certa mediocridade de vida, mas onde não haja tanto... tanto... Uma vida de gente normal, pode dizer-se. Pronto, é isso. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Evidentemente que este percurso literário não é para ficar por aqui. Eventualmente já perspectivou uma outra obra, vai refletir, é este universo que pretende trabalhar. Pode eventualmente a Sofia dizer alguma coisa no seu horizonte, aquilo que a anima como escritora? Olha, António, primeiro tenho de dizer que o António leu o livro muito bem e que é um prazer responder às suas perguntas, porque nem toda a gente lê bem os livros e às vezes uma pessoa cansa-se de responder a perguntas que não fazem sentido. Portanto, eu agradeço. E, não tenho que dizer. E quanto ao meu percurso literário, assim, eu sem dúvida vou continuar a escrever. Não sei se o próximo livro se há de passar no Alentejo, se calhar não, Eu já vivi em muitos lugares e já viajei em muitas partes do mundo e se calhar pronto, vou-me aventurar para outras paragens onde haja um descampado, onde haja um deserto, porque eu preciso do deserto, porque eu tenho muita admiração pelo ser humano e para mim o descampado, o deserto, uma planície, uma pampa, um sertão, é aí onde nasce, digamos, toda a essência e a força do homem. E por isso, se calhar não será no Alentejo, mas será noutro lugar. Final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 261. Hoje a conversa com a romancista Sofia Marrecas Ferreira. Este programa estará disponível para audição e para download em rumo.pt. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.